armário de cozinha em aço, 6 portas e uma gaveta por apenas R$ 899 ou 12 vezes de R$ 89 mensais sem entrada. Mês das Mães Armazém do Povo, primeiro lugar em móveis e eletrodomésticos. Refrigerador Esmaltec Duplex 276 litros por apenas R$ 2.899 à vista ou 12 vezes de R$ 289 mensais. Secador de cabelo Taif com 2.000 watts de potência por somente R$ 299 à vista ou 6 parcelinhas de R$ 59. Jogo de sofá São Luís 2 e 3 lugares com almofadas decorativas por apenas R$ 999 à vista ou 12 vezes de R$ 99 mensais sem entrada. Fritadeira sem óleo Air Fryer Arno com 4 litros de capacidade por somente R$ 599 à vista ou 12 vezes de R$ 59 mensais. Quer qualidade, preço baixo e facilidade? Então venha para o Armazém do Povo. Não fique de fora. Corre e aproveite. Armazém do Povo, primeiro lugar em móveis e eletrodomésticos. Jornalismo da Vila Nova FM. Entra em ação. A partir de agora, as principais notícias de Vila Nova e região. Apresentação, Luzivânia Araújo e Jefferson Abreu. Está no ar, o Jornal JVN. Hoje, terça-feira, dia 23 de maio, estamos iniciando mais uma edição com o Jornal Vila Nova Notícias. Destaques no JVN de hoje. Ministério da Agricultura declara estado de emergência zoossanitária por gripe aviária. Vereadores participam de reunião com o governador Rafael Fonteles para definir ações prioritárias para Picos. Wellington Dias e ministros vão elaborar a Política Nacional de Cidades. Piauí possui 73 vagas em aberto para o programa Mais Médicos. Carteira Meu INSS dá desconto em farmácias, cinemas e shows. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal Vila Nova Notícias. Boa tarde. O Ministério da Agricultura publicou na noite desta segunda-feira, dia 22, em edição extra do Diário Oficial da União, a portaria 587, que confirma a declaração de estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1, de alta patogenicidade, em aves silvestres no Brasil. A decisão foi antecipada mais cedo pela Broadcast Agro. A portaria também prorroga por tempo indeterminado a vigência da portaria 572, de 29 de março de 2023, que estabelece medidas preventivas contra o ingresso e a disseminação da influenza aviária de alta patogenicidade. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou nota mais cedo, conforme noticiou o Broadcast Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, na qual afirma que a medida adotada pelo Ministério da Agricultura já era prevista e amplamente discutida com o setor produtivo. Para a ABPA, o único propósito da portaria é a desburocratização de processos para ganhar maior agilidade nas ações de monitoramento e eventuais necessidades de ações de mitigação. Música. Governo lança canal de denúncias sobre preço de combustíveis. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou um canal de denúncias específico para a cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis. Os consumidores poderão registrar reclamações em um formulário online que já está disponível. A iniciativa é mais um desdobramento das ações para tentar fazer valer a decisão da Petrobras, que reduziu nesta semana o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. A redução foi de 44 centavos por litro do preço médio do diesel, que caiu de R$ 3,46 para R$ 3,02, e de 40 centavos por litro da gasolina, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. Apesar disso, consumidores de diversas partes do país reclamaram que as reduções nos valores não foram repassados e, em alguns casos, o preço até subiu para, em seguida, voltar ao patamar anterior, como forma de fraudar uma redução. Para verificar se os postos de abastecimento estão repassando de forma adequada as variações de preço ao consumidor final e se estão cumprindo as normas de regulamentações vigentes, a Senacom coordenará, na próxima quarta-feira, mutirão do preço justo em todo o Brasil. Com apoio dos PROCONs, será feito o monitoramento da precificação dos combustíveis nas cidades brasileiras, com envio para a Senacom do maior e do menor valor encontrado nos estabelecimentos. O relatório com os dados será apresentado ao público no dia 30 de maio. Vereadores participam de reunião com o governador Rafael Fonteles para decidir ações prioritárias para Picos. Nesta segunda-feira, 22 de maio, vereadores e lideranças políticas de Picos participaram de uma reunião com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, no Palácio de Carnac, em Teresina, para tratar sobre as ações prioritárias para o município. Na oportunidade, estiveram presentes os vereadores Antônio Moura, Chaguinha, Dalva Mocó, Maté, Marcos Buriti, Valdívia Santos, Irmãos Aluís, Toninho de Chicá, Rinaldinho, Wellington Dantas e Marcos Buriti. A liderança política Creuza Nunes e o advogado Tiago Sanders, que representou o vereador Hugo Victor. Na ocasião, os vereadores cobraram a retomada e a conclusão de obras importantes realizadas pelo governo do estado em Picos, dentre elas o teatro, o ginásio poliesportivo do Junco e o novo hospital regional. As lideranças também solicitaram melhorias para a mobilidade urbana e pediram a recuperação de rodovias estaduais que interligam Picos à Bocaina e Picos ao povoado Torrões. Em suas redes sociais, o governador Rafael Fonteles destacou a reunião como positiva e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando com o objetivo de melhorar a vida dos piauienses. Começamos ouvindo os representantes de Picos. A reunião foi extremamente produtiva e reforçou o nosso compromisso de trabalhar junto com todos os segmentos, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos piauienses, afirmou. Rafael Fonteles ainda destacou a importância do diálogo com vereadores e lideranças. Um governo feito com diálogo e cada vez mais próximo do povo. Esse é um dos nossos maiores objetivos. Após uma série de reuniões com os prefeitos, prefeitas e vereadores, hoje demos início a uma conversa com as lideranças que estão profundamente envolvidas nas lutas das comunidades, garantiu. Você está ouvindo o Jornal JVN. As principais notícias do Brasil e do mundo, aqui na Vila Nova FM. Vila Nova FM, agora são 12 horas e 24 minutos. Rafael Fonteles anuncia R$ 66 milhões de reais para ampliação dos 12 campos da UESP. O governador Rafael Fonteles anunciou nesta segunda-feira um investimento de R$ 66 milhões para obras de reforma, ampliação e modernização da Universidade Estadual do Piauí, além do campus Poeta Torquato Neto em Teresina. Todos os 12 campi da instituição receberão alguma ação. Em discurso, o reitor da UESP, Evandro Alberto, anunciou a continuidade das obras de reforma à Biblioteca Central em Teresina, que estavam paradas há um longo período. Segundo ele, os projetos já estão prontos, aguardando apenas a licitação. Do montante total, R$ 25 milhões de reais serão investidos no campus Poeta Torquato Neto, no bairro Pirajás, no norte de Teresina. Além da biblioteca, o local também vai ganhar 6 blocos, 12 salas para laboratórios e banheiros femininos e masculinos. O campus Clóvis Moura, na zona sudeste da capital, também terá ampliação na biblioteca e mais 13 salas. Já a Facime, que atende os cursos da área de medicina, terá reforma em espaços físicos. Os recursos do Tesouro Estadual são de R$46 milhões e do Federal são R$20 milhões. As obras vão demorar no mínimo um ano. Elas serão feitas em lotes, começando em agosto de 2023, seguindo para outubro e então até o mês de junho de 2024. Segundo o governador, esse valor é considerado o maior investimento de toda a história da UESP. Ele também destacou que as obras visam dar maior dignidade aos alunos, professores e servidores. Ele também destacou a importância do compromisso para a conclusão das obras e pediu aos deputados e senadores que abracem pelo menos um campus para destinar emendas. Wellington Dias e ministros vão elaborar a Política Nacional de Cuidados. O Grupo de Trabalho Interministerial responsável por elaborar a Política Nacional de Cuidados foi lançado na segunda-feira, dia 22. A cerimônia contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, das ministras das Mulheres, Cida Gonçalves, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Duick, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Nós estamos falando de justiça social e hoje estamos celebrando essa parceria concreta voltada para a qualificação da política de cuidados. Estamos falando de quem cuida de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência ou com alguma limitação, pontuou Wellington Dias. Todos nós somos cuidadores de alguma forma e em algum momento também vamos precisar de cuidados. Portanto, não há uma política mais humana do que a política de cuidados, ressaltou o ministro. O grupo interministerial terá a missão de formular um diagnóstico sobre a organização social dos cuidados no Brasil, identificando as políticas, os programas e os serviços já existentes. Deverão ser elaboradas propostas para a Política Nacional de Cuidados e para o Plano Nacional de Cuidados. É uma política muito importante, inovadora, que tem um objetivo transformador no sentido de garantir o direito ao cuidado de todas as pessoas do país que necessitam de cuidados ao longo do ciclo da vida, e também garantir o trabalho decente a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores de cuidado, apontou a Secretária Nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo. Instituído oficialmente pelo Decreto nº 11.460, assinado pelo presidente Lula, o grupo terá a coordenação do MDS por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Família e do Ministério das Mulheres. Para a ministra Cida Gonçalves, a equipe terá a prioridade de combater a desigualdade que existe dentro do tema. Apesar de ser uma demanda de todos nós, a responsabilidade pelo cuidado é distribuída de forma desigual na sociedade brasileira, deixando a maior parte para as famílias e especialmente para as mulheres, ponderou. A desigualdade é acentuada e tem recortes de raça e classe social para tarefas cotidianas, como o preparo de alimento, limpeza e organização da casa, o cuidado direto a pessoas com algum grau de dependência, como crianças ou idosos, ressaltou a ministra. Cida Gonçalves ainda lembrou que, segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam quase 22 horas semanais do trabalho doméstico e de cuidados não remunerado, enquanto os homens dedicam metade desse tempo, 11 horas. Queremos colocar o trabalho doméstico como parte fundamental da economia brasileira e como parte integrante de um país que se quer democrático. Estamos falando de conferir direitos e economia política em um momento de virada, defendeu o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Durante o evento, as pastas assinaram um protocolo de intenções com a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticas. O objetivo é elaborar um programa de ampliação e escolaridade e qualificação das trabalhadoras domésticas. Aniele Franco também celebrou a criação do GTI. Fazer parte desse grupo significa pensar nessa política nacional e transversal de cuidados. Quando pensamos nas mulheres negras, nas trabalhadoras informais, nesse trabalho que ninguém vê e que muitas vezes não é valorizado, estamos pensando num país melhor para todos nós, pontuou. Estaremos à disposição para o que for necessário. Temos pensado no ponto de vista da utilização do patrimônio da União para aumentar os equipamentos sociais, principalmente nas áreas da saúde e educação, assegurou a ministra Esther Duick. Além do MDS e do Ministério das Mulheres, mais 15 órgãos da Administração Federal integram o GTI, Casa Civil, Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho e Emprego, dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Igualdade Racial, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Previdência Social, das Cidades, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Planejamento e Orçamento, dos Povos Indígenas, Secretaria-Geral da Presidência da República e Advocacia-Geral da União, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fundação Oswaldo Cruz são convidados permanentes. As atividades do grupo de trabalho terão duração de 180 dias e poderão ser prorrogadas uma vez por igual período. Você está ouvindo o Jornal JVN. As principais notícias do Brasil e do mundo, aqui na Vila Nova FM. Na Cidade de Poesia, agora são 12 horas e 31 minutos. Piauí possui 73 vagas em aberto para o programa Mais Médicos. O governo federal publicou nesta segunda-feira edital para preenchimento de vagas no programa Mais Médicos, sendo um total de 5.970 vagas a serem preenchidas em 1.994 municípios brasileiros. No Piauí, são 73 vagas disponíveis em 52 municípios. Entre os quais estão Parnaíba, Campo Maior, Esperantina e Picos. As inscrições para os profissionais médicos que tiverem interesse começam na próxima sexta-feira e irão até o dia 31 de maio. E Divani Braga, coordenadora do programa Mais Médicos no Piauí, destaca que todas as vagas ofertadas no edital são vagas que já existiam dentro do programa e estavam sem profissionais. Na primeira etapa, realizada no mês de abril, os gestores municipais que possuíam vagas em aberto renovaram sua adesão ao programa. Pedimos para que os médicos que tiverem interesse no programa fiquem atentos aos prazos do edital, para que nós não fiquemos com vagas em aberto. Outro ponto que precisamos destacar é que a partir do momento que o serviço começar a ser prestado, é de responsabilidade do município gerenciar o processo de trabalho, sendo a CESAP o órgão que monitora o programa, explica a coordenadora. Cada bolsa formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386,50. Irá durar 48 meses, sendo prorrogáveis pelo mesmo período. O edital está disponível no site maismedicos.saude.gov.br. Vila Nova FM, são 12 horas e 33 minutos. Últimas de hoje. Carteira Meu INSS dá desconto em farmácias, cinemas e shows. Aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social já podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS, que dá acesso a dados sem necessidade de impressão do comprovante. A nova modalidade de acesso virtual foi lançada nesta segunda-feira e também concede aos beneficiários descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros. Para isso, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário, informou o governo. A portaria que institui a carteira do beneficiário Meu INSS foi assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, durante a cerimônia de lançamento ocorrida no auditório do INSS em Brasília. Segundo o Lupe, pelo menos 19 milhões de pessoas terão acesso a descontos oferecidos. Além disso, o ministro destacou que bancos privados já mostraram interesse em participar da parceria. Alguns benefícios na área de farmácia têm desconto de até 70%, destacou. Inscrições para o Enseja 2023 já estão abertas. Estão abertas a partir desta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2023. Os interessados poderão se inscrever pelo sistema Enseja até o dia 2 de junho. O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. O Enseja é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos, no caso do ensino médio, na data da realização do exame. A aplicação das provas para os ensinos fundamental e médio está prevista para 27 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. A participação é voluntária e gratuita, exceto para aqueles que se inscreveram na edição anterior e não compareceram, não justificaram a ausência ou tiveram a justificativa reprovada. Nesse caso, caso queira fazer o exame de 2023, o estudante deverá ressarcir ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o valor de R$ 40,00. O pagamento deverá ser feito por meio de boleto que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica até 9 de junho. Após realizar a inscrição, para acessar a página do participante, o inscrito deve utilizar o login único de acesso à plataforma gov.br. Ele é necessário, por exemplo, para consultar o local de prova e outras informações do cartão de confirmação de inscrição, como os horários de aplicação. O Enseja é constituído por 4 provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. O INEP, ligado ao Ministério da Educação, é o responsável pela realização do exame, que é aplicado desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. A emissão do certificado da declaração de proficiência é responsabilidade da Secretaria de Educação e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam o termo de adesão ao Enseja. Atendimento especializado. Neste ano, o exame contará com algumas novidades para quem precisa de atendimento especializado. A primeira delas é a possibilidade de optar por um cartão-resposta com fonte ampliada. A opção voltada para pessoas com deficiência visual poderá ser feita por sistema de descrição. Pessoas com transtorno do espectro autista também terão uma correção diferenciada da prova da redação. Outra novidade é que os laudos aprovados em 2022 para o mesmo tipo de atendimento especial solicitado em 2023 não precisam ser reenviados para nova análise. Por fim, participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisarão enviar documentação comprobatória. Convite missa. A família de Dona Atília Joana de Souza Bezerra e Odon Nelson Bezerra Filho convida familiares e amigos para a missa de 30 dias da partida do Odon Filho e um ano da partida de Dona Atília. A missa será celebrada pelo padre Fernando Amando dia 2 de junho de 2023, às 10 horas da manhã, na localidade Monte Belo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Você está ouvindo o Jornal JVN. As principais notícias do Brasil e do mundo, aqui na Vila Nova FM. Vila Nova FM, agora são 12 horas e 38 minutos. O Jornal Vila Nova Notícias vai ficando por aqui. Produção, professor Tontonho. Apresentação, Luzimina Araújo. Colaboradores, professor Diaci Souza, Robert Kleber, Jeremias Carvalho. Técnico operacional, Paulo Roberto. Fontes de notícias, portal Vila Nova Notícias, Cidade Verde, 180 graus, Cidades na Net. Portal Brasil 247, Agência Câmara e Senado Federal. Portal E-Notícias, Web Piauí, Portal R7. Entidade mantenedora, CDVN, Rádio Com Vila Nova FM. Diretoria, Paulo Roberto, presidente, Fernando Gomes, diretor administrativo, e Jota Ferreira, diretor de operações. O Jornal Vila Nova Notícias poderá voltar a qualquer momento, se o fato justificar uma edição extraordinária. Tenha você uma boa tarde e até amanhã, neste mesmo horário, com a permissão de Deus. Estão juntas na premiação Grande Serra. Acelere as emoções com Moto Start 160, 0 km. E vales compras em dinheiro. 2.000 no primeiro, 2.000 no segundo. E vai subindo. 5.000 no terceiro. No quarto prêmio, você viaja com Moto Start 160 e realiza seu sonho. 15 vales compras de R$300. Domingo 28 de maio, custa R$7 o pacote de mídia. Sorteio ao vivo às 11 da manhã, pelas rádios e redes sociais. Conta de água atrasada nunca mais. Aproveite as facilidades e fique em dia com a Gespisa. Tem desconto de 100% nas multas, juros e correção monetária. Mais descontos de 20% no valor da conta para pagamentos à vista. E tem mais, parcelamentos a partir de 12 meses, com entrada super facilitada. Negocie, não perca esta oportunidade. Fique em dia com a Gespisa. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Se liga nessa informação. Vila Nova e região dispõe agora de uma nova unidade de coleta para exames laboratoriais, o Hemovida. Realizamos exames para diabetes, anemia, gordura no sangue, fígado, próstata, verminoses, infecção urinária, determinação de paternidade e muitos outros. O Hemovida é laboratório participante do Programa Nacional de Controle de Qualidade, sob a responsabilidade do Dr. Lourivan Leal de Souza, em Vila Nova. Estamos localizados na Márcia Farma. Anota aí os dias de coleta: terça e sexta, das 6h30 às 7h30. Ah, e nos demais dias por agendamento. Aqui o seu exame é sempre entregue mais rápido. Temos promoções especiais em pacotes para grávidas, saúde do homem, da mulher e muito mais. Solicite o seu orçamento e agende os seus exames pelo fone WhatsApp 89 99446 5794. Laboratório Hemovida e Márcia Farma, a parceria certa para a sua saúde. Agora em Campo Grande do Piauí, chegou a Gráfica Design Graf. Materiais de personalização em geral. Design Graf, canecas personalizadas, quebra-cabeça, chaveiro de polímero, bora infantil, camisas personalizadas, mousepad, quadros em MDF, almochaveiro, estampas em almofadas e muito mais. Venha conferir Design Graf. Estamos localizados, Rua José Elpidio Ramos, Centro, Campo Grande do Piauí. WhatsApp 899-8107-2626. Design Graf, Campo Grande do Piauí, uma organização Albitanã. Oficina do Maciel. Peças e acessórios para sua moto. Fabricando portões com o menor preço da região. Oficina do Maciel. Avenida Santo Antônio, Centro, Vila Nova, Piauí. WhatsApp 89 99429 5526. Mousepad, quadros em MDF, almochaveiro, estampas em almofadas e muito mais. Venha conferir Design Graf. Estamos localizados, Rua José Elpidio Ramos, Centro, Campo Grande do Piauí. WhatsApp 899-8107-2626. Design Graf, Campo Grande do Piauí, uma organização Albitanã. Jean Davan, com linha de Vila Nova a Picos, de segunda a sexta-feira, nos horários manhã, saída de Vila Nova às 6h30, retorno às 10h30, tarde, saída de Vila Nova ao meio-dia, retorno às 17h40. Encomendas no WhatsApp 89 99415 1721. Agora em Vila Nova, a Mercearia São João dispõe dos serviços do Bradesco Expresso. Pague seus boletos, contas de água e luz, saques e depósitos, recarga de celular e muito mais. Mercearia São João, tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e frios. Avenida Central, Vila Nova do Piauí. Organização Benício e Família. Agora Vila Nova conta com os serviços do Bradesco Expresso. Pague suas contas aqui. Na hora de fazer serviços gráficos, venha pra equipe RRV. A Drogaria Vila Nova conta com uma ampla oferta de medicamentos. Está localizada na Rua Anísia Laura de Souza, próxima a UBAS. Lá você também consegue agendar e fazer a coleta de diversos exames laboratoriais, inclusive os exames da Covid-19. Dá uma passadinha lá e confere as promoções especiais desse mês. Ou entre em contato pelo telefone 89 994 317671. Atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. Drogaria Vila Nova. Compromisso com a sua saúde. Acesse agora www.portalvilanovanoticias.com. O seu espaço de notícias na cidade e poesia. Eu tô com saudade e ela não dá notícia. Gráfica Artifonte, fazemos impressões e xerox preto e branco, encadernação com vites digitais, adesivos, lembrancinhas, tags, plastificação de documentos, topos de bolo, consulta ao SPC e Serasa, taxas do Detran e agendamento e outros. Endereço, Avenida Central 654, em frente à BR-316, em Vila Nova do Piauí. Organização Jales Leal. O som do carro sobe e o conhaque desce pro meio da garrafa. E a saudade dela não passa. A saudade dela não passa. É hora de informação em mais um boletim Vila News. O décimo caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior nos gramados da Espanha segue repercutindo pelo mundo. No Brasil, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, convocou a imprensa para repudiar as últimas ofensas sofridas pelo jogador brasileiro que aconteceram no último domingo diante do Valência, quando o Real Madrid entrou em campo pelo Campeonato Espanhol. 2 meses atrás, ela selou um acordo com o governo espanhol que visava combater o racismo e a xenofobia no país. Aniele Franco considerou inadmissível as cenas que foram vistas no estádio no último domingo. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tenha que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. A ministra garantiu que está em contato com as autoridades espanholas para que as devidas punições sejam tomadas e os responsáveis sejam punidos. Até pelo histórico recente que La Liga tem de colecionar racismo nos últimos anos, ela espera que algo seja feito. E perguntar para as autoridades também espanholas, para o governo como um todo, qual será o próximo passo. Porque o Vinícius, ele tem sido xingado, ontem ele tomou um mata-leão. E a gente vê no Brasil, especificamente, que os casos de racismo, como é que se resolvem, né? Infelizmente. E a gente não quer que isso chegue a uma escala muito maior do que já chegou. A gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga, ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco. Aniele Franco está aguardando um posicionamento oficial do governo espanhol sobre o episódio. O Itamaraty está articulando as próximas reuniões entre os países para que o jovem atacante brasileiro passe por isso no país europeu. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Neste período de outono e a partir do fim de junho, com a chegada do inverno, os casos de infecção respiratória costumam se multiplicar, e não só entre humanos. É preciso ficar atento também à doença respiratória infecciosa canina, conhecida como gripe canina, que é altamente contagiosa para os cães e pode ser transmitida para nós. Essa é uma infecção respiratória que pode ser causada por vírus e bactérias, sendo a bactéria Bordetella bronquicéptica seu agente mais comum. A médica veterinária Juliana Goldschmidt, que também é gerente da área de pets da farmacêutica Beringer, descreve os principais sintomas dessa doença. A doença geralmente se manifesta nos cães através de sintomas como tosse seca e áspera, secreção nasal e ocular, febre, letargia e perda de apetite. O tempo entre a infecção e o surgimento dos sintomas pode variar de até 36 horas a 10 dias e a doença pode persistir por várias semanas. A gripe canina é transmitida de cães infectados para cães saudáveis, principalmente pelo contato direto entre as mucosas da boca ou do focinho. A doença também pode se espalhar pelas gotículas de saliva dispersadas no espirro. E, portanto, é preciso ficar atento a objetos de uso diário, como tigelas de comida e água, que podem transmitir a doença. Juliana explica como os tutores devem se prevenir e quando se deve marcar uma consulta. A melhor forma de combater a gripe canina é através da vacinação. Porém, quando é identificado algum tipo de sintoma ou mudança no comportamento, é importante levar o animal ao médico veterinário. O tratamento adequado pode incluir medicamentos para aliviar os sintomas e ajudar na recuperação. Além disso, medidas de controle ambiental, como a limpeza adequada de objetos e superfícies contaminadas, podem ajudar a prevenir a propagação da doença. É importante lembrar que a gripe canina pode evoluir para pneumonia e até mesmo levar à morte se não for tratada adequadamente. Vale lembrar que a bactéria Bordetella bronquicéptica é considerada uma zoonose e, portanto, pode ser transmitida dos cães também para os humanos. Por isso, as precauções listadas pela médica veterinária devem ser tomadas com bastante atenção dentro de casa, especialmente por pessoas imunossuprimidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Vila News. Vila News. Rádio Vila 9 FM. O Brasil tem, em média, 183 desaparecimentos de pessoas por dia. A informação é do mapa dos desaparecidos no Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no domingo. Além disso, entre 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no país. Diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, analisa o impacto desses dados. A gente tem um drama social da ausência que faz com que as pessoas se sintam muito inseguras e que se sintam, de certa forma, abandonadas pela política pública, pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, União, Estados, Municípios. E o estudo vai mostrar que isso é fundamental que a gente leve em consideração e formule, e não só formule, mas implemente sistemas nacionais de informação que sejam eficientes. Então, a gente aqui tem uma informação muito importante que é: o Brasil não sabe como lidar com os desaparecimentos e, mais do que isso, as políticas públicas, elas falham, porque elas dependem de integração e um foco não só no crime, mas na dimensão da segurança como um direito social. Para compreender o perfil daqueles que desapareceram no Brasil, os pesquisadores investigaram mais de 300 mil registros policiais. Durante essa pesquisa, encontraram algumas deficiências nas informações públicas. Por isso, De Lima alerta sobre os desafios que o Brasil precisa vencer para melhorar o combate ao desaparecimento de pessoas. Os obstáculos que ainda persistem são, em termos de regulamentação, de diferenciar o que é um desaparecimento forçado e um desaparecimento voluntário, seja de um lado ou de outro, o Estado precisa ter um cadastro nacional eficiente. E isso ainda nós não temos. Um banco de dados que não seja só uma lista de desaparecimentos com nome, data de nascimento, muitas vezes sem nenhuma foto, porque eu, você ou qualquer pessoa que estiver diante de uma pessoa em situação de rua, uma criança que está perdida, eu tenho condições, pelo aplicativo, de ver se tem alguma informação. Eu preciso fazer com que a ferramenta seja inteligente, não adianta só investir em tecnologia. Ainda de acordo com o estudo, 62,8% do total de desaparecidos é do sexo masculino, enquanto 37,2% pertence ao sexo feminino. Além disso, os dados mostram que 54,3% são negros e a maioria dos desaparecidos, 29,3%, encontra-se na faixa etária dos 12 aos 17 anos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Após a cassação do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol, a credibilidade da Operação Lava Jato foi um tema que voltou à tona. De um lado, o discurso do próprio ex-parlamentar, do senador Sérgio Moro, que foi juiz na mesma ação, entre outros, de que hoje acontece uma caça às bruxas por parte do atual governo. Eles entendem que há um revanchismo visto na gestão. A operação realmente já foi tratada como algo que mudaria o país, como lembra o sociólogo e cientista político Rodrigo Prando. Ela identificou, conseguiu trazer a corrupção como um tema importantíssimo e ela, de certa maneira, trouxe recursos, milhares e milhares de reais ou de dólares que foram desviados, comprovando que, de fato, houve corrupção. Então, eu diria para você que, no conteúdo, a Operação Lava Jato acertou. Na opinião do cientista político, a credibilidade da ação começou a se perder quando as conversas entre procurador e juiz vieram a público. Quando os áudios de Moro com Dallagnol discutindo a sentença, orientando, né? Porque no fundo o juiz é equidistante das partes. O juiz não vai estar no lado nem da promotoria e nem do lado da defesa. O juiz deveria permitir que ambos, defesa e acusação, utilize da paridade de armas. O que que acontece? A Operação Lava Jato acabou caindo numa coisa muito comum na cultura política brasileira, que é o messianismo, de acreditar que alguém vai conseguir fazer uma limpeza, de que tem uma figura messiânica, única, salvacionista, capaz de redimir o Brasil dos seus males. E um grande mal que era entendido era a corrupção. E o Moro encarnou esta figura não de um juiz, mas de um herói. Para Rodrigo Prando, professor de ciência política, o discurso antipolítico que ganhou força entre seguidores da Lava Jato se contrapõe com a decisão do juiz do caso e do procurador de ingressarem à política. Para além das questões técnicas e jurídicas, porque o Supremo Tribunal Federal considerou Moro o juiz suspeito, uma parte das sentenças foram anuladas. Não, mas então isso diz que todos eram inocentes? Claro que não. Mas você não pode transgredir a lei para fazer a lei ser cumprida, especialmente se você está na condição de magistrado ou de uma promotoria. Então, no fundo, o Moro e o Dallagnol, eles ganharam evidência porque eles fizeram um discurso antipolítico. Política. Fizeram um discurso atacando de maneira muito forte a classe política e eles praticamente queriam, na condição de magistrados, né, na condição de juízes e de procuradores nessas figuras, queriam no fundo intervir na vida política sem terem mandato. E aí eles tentaram, em grande parte das vezes, criminalizar a política, como se toda a política fosse de antemão ruim e corrupta. Só que qual é a grande novidade? O Moro deixa a magistratura, vai se tornar ministro do governo Bolsonaro, quis ser candidato à presidência e acaba senador. E o Dallagnol, deputado. Ou seja, eles que atacaram com muita ênfase a política, o sistema político, tornaram-se eles próprios políticos. O cientista político reforça que a Lava Jato deixa um legado de combate à corrupção, mas alerta para o conflito com a eterna busca por um herói. Lava Jato deixa um legado e este legado é o combate à corrupção. No entanto, deixa também um alerta. Quando juízes e procuradores se arvoram na condição de herói, numa visão messiânica, manipulam o processo, devido ao processo legal. Então ela deixa um aspecto positivo, mas também mostra como a justiça pode ser falha quando manipulada com outras intenções que não apenas e tão somente as judiciais. O ex-deputado Deltan Dallagnol deve recorrer de sua cassação no Supremo Tribunal Federal. Ele foi convocado pelo novo juiz da Lava Jato para prestar depoimento na condição de testemunha após o advogado Rodrigo Tacla Duran, réu por lavagem de dinheiro, ter citado seu nome como amigo de um procurador acusado por suspeição. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Vila Nova FM. Vila News. Vila News. O edital do Mais Médicos oferece 5.970 vagas e vai priorizar os profissionais brasileiros formados no país. As inscrições começam na próxima sexta-feira. O edital do Ministério da Saúde vai atender quase 2 mil municípios em todas as regiões do Brasil. Segundo o diretor de programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Felipe Proenço, a retomada do programa oferece incentivos e benefícios para a atuação em áreas mais vulneráveis. Principalmente para médicos que permanecem 4 anos, tem um incentivo financeiro nesse sentido que vai variar da área em que ele está inserido. Também com 4 anos é o tempo necessário para que o médico possa se submeter à prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, avaliamos que com isso estará sendo um grande impulso, um grande incentivo para a formação de especialistas. Os médicos que ficarem por 4 anos em regiões de vulnerabilidade poderão receber incentivo de até R$ 120 mil. Reais. Médicos formados com financiamento estudantil, FIES, poderão receber até R$ 475 mil reais de incentivos. As inscrições para o Mais Médicos seguem até o dia 31 deste mês e a previsão é que os profissionais comecem a atuar no fim de junho. São Paulo é o estado com mais vagas, 1.028, seguido pelo Pará com 590 vagas e o Rio Grande do Sul com 541 vagas. Segundo o diretor, a expectativa é chegar até o fim do ano com 28 mil profissionais atendendo em todo o país. E dessa forma, tendo também uma assistência para 96 milhões de brasileiros. Então, esse é um primeiro chamado para um número importante de vagas nesse ano, mas nas próximas semanas também estaremos lançando um novo edital para que os municípios manifestem a necessidade que eles estão desse profissional e, com isso, no segundo semestre, haverá uma ampliação para mais de 10 mil vagas no programa Mais Médicos. A inscrição para o edital é feita pelo Sistema de Gerenciamento de Programas no site maismedicos.saude.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella. E as ilusões estão todas perdidas.